querer me controlar. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Agora você vem de novo. Esse papo de querer me controlar. Já cansei, vou dar um tempo. Sinto muito, mas desse jeito não dá. Só vou negar, vou lutar por ti. O meu amor vai sofrer assim. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro som aqui que é melhor pra mim. Vou lutar por ti. E o meu amor vai sofrer assim. Volta pra mim, DJ Preto Brasil. DJ Valmir vai me distrair. Eu vou sair pra me distrair. Vou pro Somatic que é melhor pra mim. Chegamos devagar. We'll be right back. ver você tocando para mim. Dizer o nosso amor, eu sei que ele nunca se acabou. O que som é quem vai tocar? A canção que me faz sonhar. Eu te amo, oh, tá, amor. Meu bem, não me diga que acabou. DJ Igor, eu vou te amar. O que som, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. DJ Igor, o que som, eu amo você. DJ Igor, eu vou te amar. O que som, eu quero ficar. Sem teu amor, não consigo viver. DJ Igor, o que som, eu amo. DJ Nem das produções de Icoaraci. Só toca sucesso. Do som, uma porrada de som, super pop,

poderoso Rubi, Rubi, Rubi. Quando anda, quero mais, vou por ti. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Acalma de uma vez com essa história. Não machuca, por favor, meu coração. Nada vai mudar as nossas vidas. Dá uma chance pra voltar, meu grande amor. Sei que não existe alguém como você. Eu vou te encontrar no meu rubi. Desejo Maio Wesley tocando todas as canções que eu quero ouvir. O som que bate forte, mas passa na nave e me conquistou. É um sonho de amor, desejo Maio Wesley essa festa. Um sonho de amor, eu nunca vou esquecer. Um sonho de amor, desejo Maio Wesley essa festa. Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi, quando anda quero mais vou por ti. Rubi, Rubi, é o poderoso Rubi. Rubi, Rubi. DJ Ney das Produções. Sei que vou sentir o sofrimento do passado. Esse meu orgulho arrependido por eterno. És o seu inferno que entrou na minha vida. Esta solidão que me persegue. Eu não consegui mais controlar meus sentimentos. Estou sem direção e me esperando desamor. Diz o que é preciso, não me mata de saudade. Vem ficar comigo. A minha vida é nada sem ti. Não tenho outro amor, não vou se envolver. Vou ficar sozinho esperando você. Quero você essa noite pra mim. Som, só toca sucesso. Se você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. E não foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Fugindo por fogo e não vou parar. Guerreirão, uma emoção, é o som. Só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, minha emoção é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar.